está do meu lado, que não está em um quadro pintado e nenhuma cruz pregado, nem um túmulo fechado. Eu creio neste Deus que me ouve quando eu falo, que não pode por mim ser carregado, mas me carregar no colo, e sem ele eu nada sou. E eu creio que ele está aqui. Eu creio que ele está aqui. Eu creio que ele está aqui. Eu creio que ele está aqui. Sim, eu acredito em um Cristo vivo que morreu na cruz, mas ressuscitou, que venceu a morte, me deu esperança quando em minha escuridão sua luz pode por mim ser carregado, mas me carregar no colo, e sem ele eu nada sou. E eu creio que ele está aqui. Eu creio que ele está aqui. Eu creio que ele está aqui. Eu creio que ele está. Sempre acreditei.